começar mais um Monocast Show! Yo, Skrillz, Rabbit Horse! Muito bem, galera, começando mais um Monocast Show, e hoje eu quero trazer aqui um assunto deveras polêmico que ultimamente aí está sendo alvo de discussões nas rodinhas e fazendo muita gente estapear, se rasgar, se matar aos montes. Brincadeira, mas passando aí esse final de semana, passou o Dia da Toalha, vulgo Dia do Orgulho Nerd, pra quem não é nerd, porque só quem não é nerd que diz orgulho nerd. Bom, enfim, hoje eu quero, por que eu quero trazer esse tema aqui? Porque tem me, não me perturbado assim, mas eu tenho visto muita gente falar, tenho visto muita gente comentando sobre isso e aquilo, sobre esse assunto, e eu quis trazer aqui porque foi pertinente agora que passou aí o Dia da Toalha e tal. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Vamos lá, então. Eu não vou colocar música agora, eu vou tentar fazer um programa mais curto, então eu vou tocar direto pro assunto. Primeiramente, eu quero agradecer aí o pessoal que deu feedback positivo aí do último programa, que foi o Heavy Metal Brasileiro. Se você não viu aí, procure aí, que tá, você vai achar fácil no site aí. Se você não tiver no site, dê um pulinho lá, né? monocastshow.blogspot.com, e você vai achar. Bom, vamos lá. O que eu queria falar desse tema aqui hoje? Como eu já disse no começo, passou aí o Dia da Toalha, né? Dia 25 de maio. E muita gente tá aí comemorando, falando que é nerd, que é isso, que é aquilo, sem nem saber o que é, sem nem saber o que tá acontecendo. Vi gente até perguntando se era ação de marketing das pernambucanas, porque nunca viu tanta gente com toalha na internet. Mas não era. Bom, enfim, eu já vou ser sincero pra vocês. Primeiro que eu não sou nerd. Eu tô falando isso. Ah, porque você não quer ser nerd? Porque você acha que ser nerd não é legal e tal. Não, é porque assim, eu gosto das coisas e tal, mas eu não... A maioria não me aprofunda, assim. Eu gosto, eu curto, vou atrás. Até as coisas que eu mais gosto, assim, que nem eu já citei aqui, que é o Kiss, Iron Maiden, coisa de rock, assim, eu me informo bastante, mas mesmo me informando, eu não decoro as informações, assim, a ponto de que se você me perguntar o RG da mãe do ex-baixista, eu vou saber falar, não. Eu gosto, vou atrás, escuto, acompanho, mas nada, assim, muito... que seja tido como um vício. E... até eu vou falar aqui, se eu falar alguma cagada, vocês me corrigem aí, porque eu também eu fui ouvir sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso, um pouco tempo atrás. Eu vou falar aqui, como eu já disse, se eu falar alguma cagada, vocês me corrijam aí, tudo bem? Bom, muita gente comemora sem nem saber o que é o 25 de maio, mas o que aconteceu? Não é uma comemoração, mas lembrar da... uma homenagem que fazem ao escritor Douglas Adams, que foi o cara que fez o Guia do Mochileiro das Galáxias. Talvez vocês não conheçam o livro, mas conheçam o filme, que é baseado na série de livros. O que é o Dia da Toalha? O Douglas Adams, ele pregava nos livros dele que a toalha é um dos principais itens, se não o principal item que um Guia do Mochileiro das Galáxias deve ter. E ele atribuiu um monte de uso para a toalha, como se proteger do frio, até lutar batalhas e tal com a toalha. E ele citava isso. E ele morreu em 2001, foi 11 de maio, se não me engano. Ele morreu, e aí um grupo específico, um site que tratava sobre assuntos temática nerd e tal, fez uma grande homenagem para ele, tendo como base essa ideia da toalha e tal. E desde então, de 2001, as pessoas comemoram, as pessoas que acompanham esse tema e tal, elas têm esse dia especial. E a mídia, a massa aí, né, a mídia de massa aí, já vem e dá aquela ideia de Dia do Orgulho Nerd. E não tem nada a ver isso daí, Dia do Orgulho Nerd. Nada a ver, cara. E é nesse ponto que eu quero entrar. Eu vou chamar uma musiquinha aí pra gente já entrar na discussão aí do nerd atual aí. E vamos tocar hoje, vamos ter uns temas aí de filme, ter uns temas nerd e tal. E eu quero tocar um som muito Pô, Mar, deve ter marcado a infância de muita gente aí, que é o tema do Ghostbusters aí, velho. Muito bom esse som aí, eu já volto. Voltamos e vamos lá então. O que, que eu queria falar aí sobre esse tema nerd? O que, que acontece? Hoje em dia, muita coisa que antigamente era tido como não presto, é chato, ou sei lá, ninguém gostava, hoje em dia virou moda. Que nem usar óculos grande, né? Antigamente, quem usava óculos grande, fundão de garrafa, era zoado infinitamente na escola. Só quem passou por isso sabe quem é. E hoje virou moda. Hoje tá modinha aí, pessoal com armação gigante, se achando os inteligentão da parada. E já foi tema de zoação, assim como ser nerd. Antigamente, eu tenho 23 anos, eu não vivi tanto essa época, mas eu peguei uma parte que Eu e os meus amigos da escola, até por curtir música diferente do que tava na moda e tal, a gente sofreu um pouco ali aos olhos das outras pessoas por andar com camiseta de banda e tal. Já uma coisa assim que não era muito no comum, a gente já era visto com outros olhos e tal. E também por ler quadrinhos e tal. Eu li, eu não vou dizer que eu era o maior leitor de quadrinhos de todos, eu li um pouco com os meus amigos e tal. A gente já, por jogar videogame e tal, a gente não praticar os esportes que todo mundo praticava, a gente já era mal visto e tal, e já usava esse termo nerd, é até meio que pejorativo, é um termo que surgiu, ninguém sabe ao certo quem foi o cara que inventou, mas é muito antigo. É, antigamente assim não era usado como uma coisa boa. Hoje você vê muita gente falando: ah, eu sou nerd, tenho orgulho de ser nerd. Ah, eu sou bazingueiro, bazinga. Ai, uau, eu assisto Big Bang Theory, eu sou o maior nerd do mundo. Isso daí, velho, é uma coisa que emputece tanta gente que você não tem ideia, cara, como que emputece gente isso daí. Porque, vamos lá, hoje, como eu já disse ali atrás, alguns minutinhos atrás, coisas que antigamente eram mal vistas, hoje estão na moda. E ser nerd, né, está na moda agora. Você vê, só porque o cara vai no cinema ver filme da Marvel, o cara já se acha o nerd. O cara vai com... Eu já vi aqueles caras rolezeiros, sabe? Os mano, bem os mano mesmo. Você é mano rolezeiro e tá me ouvindo, foi mal, cara. Eu não queria te ir contra você, cara. Foi mal, mas eu já vi muito daquele rolezeiro que pega, usa um cordãozão do Capitão América, uma camiseta com a estampa e tá, sou nerd, pronto. O menininho aí que sai com camiseta do Batman, sou nerd, estou me achando a maior nerd do mundo. E não é legal, antigamente você falava: eu sou um nerd. Você sabia que você era nerd, você sabia que você iria ser zoado, velho. Você sabia que você tava na merda. Hoje em dia não, hoje em dia a molecada quer mais é ser nerd mesmo. Dizer que é nerd, né? Porque é que nem você vê aí. Eu faço parte de um grupo no Facebook lá, até se você estiver ouvindo, não faz parte, quer entrar pra ficar informado e tal. É o Nerd Power. Aí, e o pessoal lá se viu muito. O pessoal muito comemorando o dia da toalha. E você via ali um ou outro que era. Chegava dia do orgulho nerd. Ah, felicidade e tal. E esse é o cara que não entende nada. Ah, mas que preconceito que vocês têm. Não é que é preconceito. Só quem já passou por isso, que nem eu li alguns comentários de gente que falou que tinha grupo de RPG e tal, e que era zoado na escola e que sofria bullying por ser diferente. E hoje em dia, chega uma molecada aí que pegou o bonde andando e acha que é moda, entendeu? E eu passei, eu sei o que foi isso. Eu ainda passei pouco, ainda tem gente mais velha aí, não sei se vai estar me ouvindo, mas eu sei de gente mais velha aí que passou e não foi legal, entendeu? Que sofreu algum tipo de bullying aí, ou por ser gordinho, ou por usar óculos, ou por não jogar futebol e tal. E não é uma coisa legal pra uma molecada chegar aí metendo louco, falando que é nerd. Ah, sou nerd, sou o cara. Bom, vamos mandar uma música aí pra não ficar só falatório. Vou mandar outra aí de filme aí. Vou mandar a versão de Johnny B. Goode de Volta para o Futuro, cara. Muito foda, cara. Fiquem aí com essa versão muito louca aí. Esta versão muito louca, em breve, na sessão da tarde, aí de Johnny B. Goode, aí eu já volto. Alright. Alright, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Johnny Good, who never ever learned to read or write, so entre em pânico, nerds. Voltamos. Este trocadilho do carilho foi demais. Vamos lá, então. Voltando no papo aí desses... O nerd de hoje em dia. Mais uma vez aí, meu amigo Lucas Castro, ele mandou uma crítica aí que ele falou: hoje, por o povo ter mais acesso aos videogames, aos filmes de super-herói, essas coisas, fez virar modinha mesmo e tal. Só que nem pessoas que nem ele falou que ele é um cara que quer seguir mesmo, que se aprofunda nos temas e que lê livro, lê revista, lê quadrinho, se aprofunda. Às vezes, que ele não na intenção de fazer parte da modinha, na intenção do saber mesmo, acaba sendo prejudicado, porque aí fica sendo visto como, ele é da modinha, ele tá seguindo a modinha. E tem muita gente aí que não é, que realmente tá tentando dizer assim, entrar nesse mundo. Mas, como eu li lá no grupo do Nerd Power, lá como eu tava falando aqui, um cara falou uma coisa bem legal, que assim, o nerd, ele procura ler livros e ter sabedoria, não pra dizer, pra mostrar que ele está fazendo isso para ele adquirir conhecimento e ele entender bem de um assunto, de um tema específico, para ele adquirir conhecimento, para a bagagem dele. E essa molecadinha nova, o que está fazendo é isso: eu vou assistir Homem de Ferro 3 no cinema para dizer que sou nerd para os meus amigos. E quem é nerd mesmo sabe que não é assim que funciona. Você faz porque você gosta e não porque você quer mostrar pra alguém que você é isso, que você é aquilo, que você gosta disso, que você gosta daquilo. É a diferença. Eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre tento botar assim à vista: eu não sou nerd. Muitas, que nem a minha namorada mesmo, um abraço aí pra ela, me enche meu saco que fala que eu sou nerd, porque eu gosto dos filmes da Marvel, dos filmes da DC, e que eu tenho uma prateleira com bonequinhos e com DVD. Não, eu não sou nerd. Eu gosto do assunto, busco alguma coisa assim, mas não nada bem profundo. E muita gente me vê como nerd, porque eu vou com uma camiseta do Capitão América pra escola, por exemplo. Eu gosto, simplesmente. E não quero mostrar, não quero assumir e falar assim: eu sou nerd, está aqui, olha, eu vou colocar um óculos. Não, eu gosto, eu uso, é o meu estilo, mas eu não sou. É o que eu tento afirmar. Não sou. Assim como vê muita gente também que confunde, tem amigos que são mais otakus, que se aprofundam mais em mangás, em cultura japonesa e tal. E também todo mundo fala: vocês são nerds. Então virou uma coisa só. Se a partir do momento que você anda com uma camiseta de bando, de quadrinho, e gosta de uma coisa diferente, já você é nerd, entendeu? E não é assim. Não é assim que funciona. Bom, é a minha opinião. É o que eu queria deixar aqui. Você pensa diferente, você acha que tem que ter modinha mesmo, se foda, deixa a sua sugestão aí nos comentários. Eu vou mandar mais uma música aí de filme aí. Eu vou mandar aí pra vocês uma que eu curto muito, que provavelmente foi a primeira vez que muita gente ouviu Beatles na vida, que é Twist and Shout, do Ferris Bueller. É do Beatles, né? Mas a versão, vou mandar pra vocês, é a versão do Ferris Bueller, no Curtindo a Vida Doidado, em breve na Sessão da Tarde. Fiquem aí com Twist and Shout do Ferris Bueller e eu já volto. What do you think Ferris is gonna do? It's gonna be a fried cook at Venus. Well, shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it all out. Work it all out, yeah. Work it all out. Work it all out. You know you look so good. Me going now, going. Just like I knew you would, like I Bom, galera, voltei. Só terminando aí sobre esse papo dos nerds, dos novos nerds e dos velhos nerds. A questão também é muita série que nem uma galera assiste The Big Bang Theory, que sei lá, tem aquele monte de nerd que eu não gosto daquela série lá, e já se sai achando que é nerd. E também tem um monte de gente que, um monte de série, né, que tá tendo aí, e o povo acompanha aí uma série, Breaking Bad. Não estou falando mal de Breaking Bad, eu gosto muito de Breaking Bad. Acompanha Breaking Bad, acompanha Arrow, essas sériezinhas que tá tendo aí, pronto, já sai se achando os nerds da parada, os fodelões, os picas do assunto. E não é assim, por exemplo, eu sou um cara que assisti Breaking Bad, paguei muito pau, achei uma série muito fodida mesmo. Tenho coisa, camiseta, quero comprar bonequinho e tal, só, não vou sair, claro que eu vou procurar saber mais sobre a série e tal. Eu não vou sair vestindo a camisa, olha, eu assisto Breaking Bad, eu sei tudo sobre Breaking Bad, venham falar comigo, porque eu sou nerd, eu sou legal. E não é assim, galera, não é assim que funciona. Bom, como eu já disse, se você tem uma opinião diferente da minha, se você acha que tem que ser modinha mesmo, que eu tô errado e que você tá certo, manda o seu e-mail com sugestão, com crítica, pedido de música aí pra monocastshow@hotmail.com, ou vai lá no Facebook, curte, facebook.com/monocastshow. Tem a gente também, tá no iTunes, vai lá, galera, confere. E é isso aí, eu vou me despedir de vocês aí. Eu vou mandar um som aí, é um pouco diferente, não é rock, como eu falei do Breaking Bad aí, da série Breaking Bad, eu vou mandar esse som que eu curto muito, que é The Ballad of Heisenberg, a música que teve na série, que eu curto muito. E também pro pessoal falar que o programa é só rock, né? Vou mandar uma coisinha diferente aí. Fiquem aí com Ballad of Heisenberg e até a próxima. E tchau! La ciudad se llama Duke, Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa, su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad, y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal, ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.